Okay. pode fazer agora uma milha para a posição coral. Serviço radar encerrado. Chame agora o controle em gel. Na frequência número 0.1.9.2.7.7.0. Bom dia, sua amiga de estação. Mantenha 13 pontos em pontos de acesso à via chegada. Isso mantém 4.000 pés de ajuste e 1.09. Mantenha a proa de volta, aguarde autorização para o final do procedimento ILS-6. Mando. caso leve está fora de sola. 2062, São Bruno, passando 2080. 3262, contato radar, sua defesa São Bruno, nível 360. 360, é, possível, vamos passar mais à frente, 2062? Utilizado mesmo. Legal, obrigado, 2062. Estamos em controle de 1 a 0, chame o controle de 1 a 0, na frequência 0, 1 a 0. Estamos autorizados no 0 azul 4207. Agora informe sobre o IAC. Sai 39 azul, agora no 011. Rio Salvador, frequência 18, decimal 95. trabalhar em decolação, mas é dentro de 0 graus do quadro. Estamos visitando até o Instituto de Controle. Estamos visitando até o serviço trabalho encerrado 3 milhas para a posição Cone. Mantém nível 090, caminho na Caju, frequência 120 do sinal 30. Salvador, bandeja na M1 no 40, na PSU da Puca, Caju. M1 no 40, contato rodaço, hoje eu saí da Puca, nível 350. Salve dia, 350 no nível da Puca, né? M1 no 40. Poderia voar na frente de Aracaju? Foi direto de Jama, se não me engano, no 40. Direto de Jama, né? falando 206, tem um controle de Salvador, 1208, decimal 8, boa. 208, bom dia, tablet 437. Salvador, bom dia. 4347, cruzamento 737, Abo 1. 4437, contato com a base, que hoje vai sair da Bola 1-360. Abo 1-360, 4-0, com identificação, 2-3-0, salada, boa noite, 1-3-0, 5-0, 2-1-0, 9. Bolo 648, autorizado a NERG, pela fiscal, 0-0-0-0, grau 25. Norte, como centro Recife, frequência 12.0, alterna 12.8.